Você é foda. Viaja não, firma. Viaja não. Cê é chita, neguinho. DN CDS, Kamikaze. Só sabe que você esteve chapado quando você tava sentindo fraco. Poucos estenderam a mão, poucos pra te dar um abraço. Sem foco, desanimado, e mesmo parado te mato. Mesmo parado faço dinheiro fácil, isso é fato. Só sinto falta do frio quando começa a levar dinheiro. Nego, tô sempre na pista, paga na vista, eu tô verdadeiro. Bate no bebê, no fofo, mano, rachixe. Essa bitch quer sentar, ela quer fuder, ela quer chapar. Brisa louca, meus carros no dono da boca. De ponta a ponta, fazendo roda, só vida louca, louca. Meu corpo banhado de grife, minha dona toda de trife. Eu tô pelas suas, negão, mando na city. Tô juntando dinheiro pra não juntar com falso. Se fica ligeiro pra não tomar de ação. Tô juntando dinheiro pra não juntar com falso. Se fica ligeiro pra não tomar de ação. Meu dinheiro invisto, Louis Vuitton combina comigo. Vários querem viver como eu viro. Faz o que eu faço, faz o que eu digo. Há muito tempo sonhando, tempo é dinheiro, não posso perder. Sigo faturando, olhando de canto, dentro do SUV. Comprando hectares, deixando herdeiro. No pulso vários quilados, marrento. Só sabe que você esteve chapado quando você tava sentindo fraco. Poucos estenderam a mão, poucos pra te dar um abraço. Sem foco, desanimado, e eu mesmo parado te mato. Mesmo parado, faço dinheiro fácil. Isso é fato. Vou morrer tentando, não. O foco é morrer rico. Foi poucos na trajetória que ficou fechadão comigo. Meu ofício desde o início era fazer essa porra virar. Teve uns mil que apoiou e uns 10 mil querendo derrubar. Fiz minha cota, eu só tinha 13. Eu era um moleque. Hoje na pista, conto os placos, conto os money, conto os cash. Na track que os haters não tem o que falar. No feat com o TN que os nerds chegam a endoidar. Não tem o que argumentar. Te mato se fala demais. Pros lingos de tamanduá, meu coração é barrabás. Sativa, Porsche mais. Rachixe na polyrap. Pra falso spin de porco, tenho role, pointer no pente. Cala e consente, aceita que dói menos. Pra tá na nossa frente, não adianta ser marrento. Tem que andar posturado, trajadão e elegante. Portar os carros, bicho, e deixar de lado possante. Ignorante, né? Não. Confiante, né? Claro, isso é feat de milhão. Aonde nós é patrão, só porta pano de grife. E os fala pelo furico, só peça de boutique. Só sabe que você esteve chapado quando você tava sentindo fraco. Poucos estenderam a mão, poucos pra te dar um abraço. Sem foco, desanimado, mesmo parado de mato. Mesmo parado, faço dinheiro fácil, isso é fato. Só sabe que você esteve chapado.